Beleza, vai lá. Não esqueça de dar o joinha aí. No final do vídeo, dá o joinha. Se inscreve aí, pessoal, no nosso canal aqui, muito louco. Ó, o negócio é o seguinte, eu acho que quem vai ganhar o Paulista vai ser o Corinthians. Ah, Fábio. Fábio agora, o Fábio acho que vai ser o Santos. O André acho que vai ser o Palmeiras. O Lafka acho que é o Santos também. Vai lá, do brasileiro é o Palmeiras que vai ganhar. Flamengo. Grêmio. Palmeiras. Da Libertadores, não vai ganhar nenhum time brasileiro. Vai ganhar um time estrangeiro aí. X. Time X. Eu acho que vai ser, ó. Eu vou ser mais específico. Acho que vai ser um time argentino com o Palmeiras na final. Eu também acho que vai ser o River o campeão. É o que tá com o melhor time. É o Lasca agora, né? É. E eu acho que o River tá com um time forte. Palmeiras também, mas... Como a Comebol não gosta de time brasileiro, eu acho que o River vai ser campeão. Mas o Palmeiras vai chegar... Até a final, no máximo até a semi. Eu acho que o Palmeiras... Não vai, cara, porque eu acho que o Palmeiras... Mas ninguém tá respondendo, cara. Só o Lasca respondeu. O quê? Acabou, você nem falou nada, velho. Quem você acha que vai ser campeão da Libertadores, então? Eu não tô sabendo muito de quem tá forte. Grêmio! Tá bom, eu acho que... eu acho que o campeão vai ser... Se você for achar um time argentino... Não, tem que ser mais específico já. Tá bom, beleza. Eu acho que vai ser o... Pode ser o Boca. O Boca tá com o Tevez. Não vai ser nem um time argentino nem brasileiro, vai ser. Não vai falar qual que vai ser o campeão. Não vou falar, velho. Não tem que falar, não é esse o objetivo, velho. Eu acho que é. Eu acho que o objetivo era falar quem vai ser o campeão. É Estudiantes. Tá bom, Estudiantes. Porque você vai falar quem vai... Vai participar. Estudiantes é argentino, né? É. Vai participar. Ah, não tem estudiante dos Spice, não, velho? Não sei nem se tá participando. Ih, caralho. Não, já deixei claro. Não vai ser time argentino nem brasileiro. Tá. E você falou que não ia ser argentino e falou Estudiantes. E o problema do Palmeiras vai ser que ele vai estar focado tanto no brasileiro que ele não vai conseguir levar duas competições... Eu acho o contrário, acho que o Palmeiras não vai ganhar o brasileiro exatamente porque vai chegar nas finais da Libertadores. Por isso que eu acho que vai ser o Grêmio. Por isso que o Palmeiras não vai ganhar também o campeonato, a Copa do Brasil. Mas o time do Palmeiras, ele consegue Brasil. Levar. Mas você não perguntou ainda, vai, passa pro próximo tópico. Copa do Brasil. É. Flamengo. Olha, eu já falei, se o Flamengo e o Corinthians não se cruzarem até a final, essa vai ser a final, Flamengo e Corinthians. E o campeão? Flamengo. Porque tem mais time. Eu acho que vai ser o Santos. Nossa. O Santos vai... Eu acho que vai chegar o Santos... Vai chegando, porque os times grandes vão estar na Libertadores. Eu acho que o Santos vai ser eliminado logo da Libertadores. Não sei se na primeira fase ou nas oitavas. Mas a Copa do Brasil termina bem antes que esses campeonatos. Os times que vão disputar a Copa do Brasil... Mas o Grêmio... Não precisam priorizar a Libertadores. Vou dar um chute aqui, ó. Botafogo. O Botafogo tá na lista, velho. Já foi eliminado. É verdade. No dia que a gente tá gravando essa... fazendo essa gravação, o Botafogo já conseguiu ser eliminado na Copa do Brasil. Que fique registrado. Pro grandiosíssimo Aparecidense. Nossa. Pode chutar isso aí, professor. Cruzeiro. O Cruzeiro foi o Santos, né? Beleza. Olha só. Cruzeiro será bicampeão, então. Eu acho que esse ano, algum grande vai cair. Fluminense. Pera aí. Você falou o seu campeão da Copa do Brasil já? Já falou. E agora, qual que é a previsão? Agora, quem que vai ser embaixado? Eu acho que esse ano, vou falar uma bomba aqui, hein? Acho que o São Paulo vai ser embaixado. Acho que esse ano vai ser o ano que o São Paulo Fluminense, vai ser embaixado. Fluminense, mano, certeza, velho. Ou é o São Paulo ou o Fluminense, só que o Fluminense é aquela velha história, né? Se for cair, os caras dão um jeito de não cair, então... Ó, apareceu, ver se... Não, tá gravando. Eu acho que é o Flamengo que... O Fluminense não cai, eu acho que é o São Paulo mesmo. Ó, Fluminense, Botafogo e Vasco estão no lixo. É pra então, chutar um grande que cai? Não, é só pra você achar quem vai ser rebaixado. Eu acho que o Fluminense, São Paulo cai. Tá, eu não sei, todo ano falam que o São Paulo cai, mas ó, o ano passado que o São Paulo teve perto do rebaixamento... Só não caiu pro Hernanes. Só não caiu pro Hernanes. E porque tinha muito time ruim também, mano. Não, mas se não tivesse trazido o Hernanes, cairia. Porque o Hernanes... O Inter caiu com um time bom. Eu acho que o Inter caiu com um time bom até. Então, eles tinham bons atacantes. Aliás, eles têm bons atacantes e não funciona o ataque deles. É uma bosta. Tá. Agora os caras têm que falar que o Gauchão é uma mini Libertadores. Ai, que bosta, velho. Nossa, e tanto que o Grêmio, eu acho que vai cair... O Grêmio pode cair no Gaúcho. Ele está em último lugar no... Não, mas não vai cair, não. Aliás, essa história da mini Libertadores, o cara fez o melhor comentário que eu já vi na minha vida. O cara falou assim... o Gauchão é uma mini Libertadores. Eu tô tomando uma Kaiser aqui que eu considero uma mini Heineken. Que merda. Ó, Eu não acho que um grande vai cair esse ano. Nenhum? Nenhum grande vai cair esse ano. Ah, eles sempre dão um jeito de um grande cair pra ter uma Série B boa. Mas eu acho que esse ano não... Ano de Copa do Mundo... Eu acho que... Conspiração, né? É, eu acho que nenhum grande cai. Eu acho que... É conspiração, mano. Os que, eu acho que vai ter dois times brigando pra não cair esse ano. O São Paulo, talvez seja um desses. E o... Talvez o Inter, de novo, esteja brigando pra não cair. Eu acho que o Inter não voltou bem, dá. O Inter não conseguiu ganhar a Série B, mano. Não. No final, a pergunta foi grandes que caem. É... Que podem cair, né? Eu acho que não vai cair nenhum grande. São Paulo, mano, esse é, o Botafogo, ser... São Paulo, Botafogo. O São Paulo tá muito ruim, mas... Fluminense. Estão com times muito ruins. O Vasco, nem tanto. Eu acho que o Vasco ainda vai se ajeitar. O técnico deles é muito bom. O Zé Ricardo lá, ele é um bom técnico. Eu acho que eles não vão cair. O técnico do São Paulo é uma bosta. É um... Então. Eu assisti os jogos que eu assisti do São Paulo. Foram... Ele ganhou jogando mal. Jogando mal, mal, mal, mal. E o São Bernardo, sobe ou não? São Bernardo sobe. Sobe. Com certeza, já. Eu acho que sobe também. Agora... É. Mundial... Mundial. Seleções, não, né? Seleções. Quem vai ser campeão da Copa do Mundo? Quem vai ser campeão da Copa do Mundo. E olha, eu posso começar aqui já, hein? Quem vai ser campeão da Copa do Mundo. E já vou emendar, já falar quem vai ser o melhor do mundo geral, o jogador. Uhum. Vai ser o Brasil e o Neymar vai ser o melhor jogador do mundo. Se o Brasil ganhar, o Neymar vai ser certeza. É. Eu acho que eu vou apostar em uma zebraça agora. Zebraça. Eu vou apostar em Portugal. Nem fudeu. Não, não. Nossa. Eu acho que é a Itália que vai ser campeã. É bom. Eu acho que o Chile pode chegar na semi. Eu acho que a Itália vai ser campeã. Não, é... Itália, Chile e Holanda vão ser os três primeiros, o pódio, né? É, o terceiro vai ganhar a Holanda, o Chile e Itália final, né? Bom, cara, agora falando sério, eu acho que o Brasil é forte... Não sei a Argentina, mas eu não duvido Portugal ser campeão, não. Não, eu duvido, não, eu duvido. Você sabe por que eu não duvido? Porque mas as outras seleções estão muito oba-oba. Foi demais, empatando todo o jogo. Foda-se. Mas, não, eu acho que... Eu acho que assim, ó. A Espanha foi campeão da Euro e foi campeão da Copa do Mundo. É verdade. Uma Grécia que foi campeão da Euro e não foi pra Copa do Mundo. Mas até o Egito ganha todas as eliminatórias da África lá e... E quase nunca vai pra Copa, né? Esse ano que foi. Esse ano foi. E vai cair na primeira. Aliás, eu emendo. Eu acho que o Brasil cairia nas oitavas de finais. Não, o Brasil, olha, vai cair pra Alemanha nas oitavas de finais. Eu já acho que... Eu acho que o termômetro do Brasil vai ser o Gabriel Jesus. Porque o resto do time é muito bom. É um time mediano. Só que o Gabriel Jesus, pra mim, é o cara que vai decidir os jogos. Se ele estiver bem fisicamente e puder jogar, o Brasil vai ser campeão. Pra mim vai cair nas costas do Firmino. Pra mim o Gabriel Jesus vai machucar durante a Copa. Por isso que o Brasil vai cair nas oitavas. Mas quem que você falou, Rafa? Pode ser, se ele não se machucar. Ainda. Então fala. França. Por que você acha a França? Meu timão. Quem é? Negros maravilhosos? Zidane. Negros maravilhosos. É. Que são os negros maravilhosos. Não, mas o time... Tirando da África, os caras são franceses. A França ganha. Não, mas o time da França é forte. Só tem senegalês, né, mano? Senegal corre pra caramba lá na França. Pô, eu acho que talvez a final da Copa do Mundo seja mesmo na final da Eurocopa. França e Portugal. É, pode ser, pode ser. Pode ser. Mesmo resultado, então. É, não é difícil. Então você acha que o Cristiano Ronaldo vai ser o melhor do mundo? É, acho que o Cristiano Ronaldo será o melhor do mundo. E você, ó? Eu acho que vai ser o Neymar esse ano. Vai ser o Neymar. Campeão da... Não, vou voltar atrás. Cristiano Ronaldo. Ronaldo? Só vou fazer uma parênteses. O Neymar só vai ser o melhor do mundo se ele for pro Real Madrid. Não vai pro Real Madrid. Se ele for pro Real Madrid, ele vai ser o melhor do mundo. Se ele continuar lá no PSG, ele não vai ser. Mesmo que ele seja campeão da Eurocopa esse ano. Não, mas olha só, quem define... Não, Eurocopa não, Copa do Mundo. Não, Champions League. Champions League. Quem define o melhor do mundo, geralmente em época de Copa, é quem ganha a Copa. Eu quem sei. Foi, quem, na Copa mas de é que o Neymar... Quem foi o melhor do mundo em 2014? Vai ser campeão. Que foi? Porra, mano, meio que Portugal não passou da primeira fase da Copa do Mundo. Mas é porque ele faz 8 anos que tá com o Cristiano Ronaldo e Messi só. Faz 10 anos. É isso que eu tô falando. Por isso que eu tô falando. Se o Neymar for pro Real Madrid, o Cristiano Ronaldo vai sair de lá e eu acho que ele vai ser campeão. Se não, é o Cristiano Ronaldo ou o Messi, mas acho que é o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo tá melhor do que o Messi. E o Messi não ganhou porque a Argentina não ganhou a final. Se fosse o Messi. Ia ser o Messi. Apesar de ele errar pênalti, é clássico ele errar pênalti nos finais de Copa. Enfim, agora campeões da Champions League. Vai ser o PSG, não. Vai ser o Barcelona. Barcelona vai ser o campeão. E o Pedro, qual que é? Eu... Barcelona. Eu tô torcendo pro Manchester. Mas eu não acho que vai ser campeão. Eu vou te fazer, tá? Tottenham. Ô, louco. Foi primeiro no grupo do Real Madrid. É. Eu acho que é o PSG mesmo. Pô, mais um motivo pro Neymar ser o melhor do mundo. Mas eu acho que vai ser o PSG. Pô, aí, agora... Foi o Manchester. Agora, vamos... Manchester United, não o City, viu? É que eu acho que, assim, se não for o PSG, é o City. Eu acho que é o City. É porque o United tem um cara que é bom técnico e ele é bom nesses negócios, que ele já ganhou com a Inter de Milão, desacreditado, que foi o Mourinho. Não, Mourinho, pra mata-mata, aliás, é um dos técnicos que eu mais gosto no mundo, é o Mourinho. Então, eu tô indo, efeito Mourinho, porque eu acho que o time do Manchester não tá... O Mourinho já ganhou com o Real Madrid, já ganhou com... Não, o Real Madrid não ganhou. Não ganhou? Ele não ganhou com o Chelsea, ele ganhou com o Porto e com a Inter. Ah, o Chelsea nunca ganhou? Não. Sério? Era o... Como é que é o nome? Di Matteo. É, o Di Matteo. A gente viu esses dias. Di Matteo? Foi, né? A gente tava junto, né? O dia que a gente viu que era o Di Matteo, não foi? Não lembro, eu acho que sim. Tá vendo como acaba o futebol, meio que acaba a maioria dos assuntos? Mas ainda tem mais um aqui, ó. Brumar. O que você acha que vai acontecer com o Bruno Marquezine? É, eles vão terminar durante a Copa, ou depois da Copa do Mundo. Durante a Copa, então vai tudo bem. Não, durante a Copa não. Vão terminar, mano. Terminar depois da Copa, cada um... vão voltar em 2022. Não, eu acho 2023. Que eles... 2023. Aliás, eu acho que eles terminam e voltam esse ano duas vezes, ó. Tipo assim, termina, volta e termina, tá ligado? Uma das fotos saindo dela aí já vai terminar. Eu acredito no amor e eu acredito que eles vão terminar, mas eles vão terminar juntos. Eles vão voltar e vão acabar juntos. Ah, tipo que nem o Asca. Eu acho, eu não sei. Eu acho que esse ano eles terminam separados. Eu acompanho ela no Instagram. Eles vão terminar, vão... Brumar 2018, então, vocês acham que eles terminam juntos ou separados? Eu acho que termina separado, né? Porque vai ter aquele Réveillon. Eu acompanho ela no Instagram e eu acho ela chata pra porra. Eu acho que eles terminam. Eu só acompanho a Fê Pai Lemes e a... Como é que é o nome lá? Falei tudo errado, né, Damina? Foda-se. Alex, e a Marina Rui Barbosa, que eu acho ela gostosa pra caramba. Pô, acompanha também aquela... Você quer falar Marina Silva? Pietra Príncipe. Ah, ela é safadona, né, mano? Eu tinha ela no Twitter, mas eu... Gente, ó, então, como essa gravação pode cair na minha namorada, então vamos se atentar... Mas é, eu posso, eu sou solteiro. É só você e o Fábio que não é solteiro. Não, mas a mina dele não entende português. Então não tem problema. Agora, no meu caso, eu sou solteiro, eu posso falar que a mina é gostosa. Tá bom. Mesmo a sua amiga sendo amiga da minha ex. A sua mina ser amiga da minha ex. Mas... É, vocês podem pedir minha opinião, eu não vou dar minha opinião. Mas enfim, eu não pedi. Enfim. Agora, próximo tópico, acabou esportes, né? Presidente. Quem que vai ser o presidente do Brasil em 2019, né? Porque ele só começa o cargo dia 1º de Quem vai ganhar as eleições de presidente em 2018, né? Quem vai ganhar? Quem fala aí primeiro? Você acha que o Lula ganha? Cara, eu votarei no Ciro, torço pelo Ciro, mas eu acho que vai ser o Alckmin. É o do PSDB, eu acho que é o Alckmin, tá ligado? Eu acho que ele vai ser ganho. O Alckmin vai ganhar? O Alckmin também, eu acho que vai ser o Alckmin. Bom, eu vou já dar aquela bomba, hein? Aquela bomba. Dória. O Dória eu acho que nem vai ser candidato. Um cara que eu acho que, se for candidato, vai ganhar, na minha opinião, vai ser o Hulk, que a Globo já tá fazendo campanha desde já com aquela história de... Não é a Globo. É a Globo que vai fazer o candidato. E ela já tá fazendo aquele videozinho, ah, qual o Brasil que você quer e o caralho. Isso daí é pra montar a campanha do Hulk, que a Globo tá fazendo. Minha avó falou que viu não sei aonde que a Globo já falou que vai demitir o Hulk depois do carnaval. A Sônia Abrão falou. A Sônia Abrão falou isso. Vou deixar a fonte aqui. Ah, eu achei que era farsas. A Sônia Abrão falou que a Globo vai demitir o Hulk, a Angélica, todo mundo, se ele falar que tá sendo candidato. Qual que é o nome daquele? Mas ele vai ser candidato. E ele vai ganhar. E a Globo vai montar coisa pra ele ganhar. Serra. Ele não, falou que deu até o fim do carnaval. Ah, Dr. Ray. Dr. Ray, olha, forte, bem forte. Ele tá vindo forte aí, ele falou que vai... Não, mas agora falando sério, se o Hulk for candidato, a Globo vai fazer de tudo pra ele ser campeão. Eu acho, adicionando as eleições. E eu acho que ele vai acabar sendo. O Bolsonaro vai ter menos de 10% das intenções de voto. Ah, não, no primeiro debate ele se arrebenta. Eu também acho que o primeiro debate... Principalmente se o Lula tiver, não, o Lula e o Ciro arregaçam com ele. O Lula não vai estar, velho. Não, todo mundo vai arregaçar com ele. Já vou emendar. Qualquer pessoal do PSOL ali já... Já vou emendar aqui, hein. Lula preso amanhã. A gente tá gravando aqui, ó, dia carnaval. Dia 11, domingo de carnaval, 11 de fevereiro, Lula preso amanhã, será? Mas tem pergunta, você não fez um tópico aí se o Lula vai ser preso ou não? Não fiz, não, tô emendado aqui, tá. Tô na loucura. Então vai, qual que é o próximo? Agora o próximo é... Lula preso. Quem vai morrer? Quem vai morrer, velho? Eu acho, e olha, eu tenho aquela cartada que vai ser a matadora, hein? Então, essa é a definitiva, mano. O nosso amigão, criador do X-Men, criador dos maiores clássicos da Marvel, vai morrer esse ano. E eu esqueci o nome aqui, eu tô ficando em volta, tentar lembrar o nome dele. Eu sei qual que é o nome dele. O dono da Marvel? Falei, cara. Stan Lee. Stan Lee vai morrer esse ano. Stan Lee vai morrer. Ele é velhão, esse cara? Tem 95 anos, eu acho. É, ele tá morto e não avisaram pra ele, né? É tipo o Silvio Santos. Aliás, eu acho que o Silvio Santos vai esse ano. Eu acho que ele vai morrer. Ele, em 2018, quem vai morrer vai ser o Tony Stark. Ah, se fudeu. Olha o spoiler aí, ó. Spoiler do filme. E nem vai ser esse ano que vai sair, vai ser ano que vem. Vai ser esse ano, 2018. Ah, é? Vai ser esse ano? Quem que é Tony Stark? Não, mas vai ser a parte 1 que vai sair esse ano. Parte 1. Acho que ele vai morrer na parte 1. Isso. E aí, você, o que você acha? Quem vai morrer esse ano? Se o Silvio Santos morrer, Keith, mano, vai Richards. Ser... Se o Silvio Santos morrer esse ano, vai ser a maior promoção que vai ter nacional. Vai, eu gostaria que fosse feriado nacional, 2 dias luto e a gente tivesse folga. Dois dias. Por favor, não caia no sábado. Olha, talvez... Eu espero que caia numa quinta-feira. Quem eu acho que pode... Silvio Santos. De acordo com o site que eu vi, eu vou passar a fonte, o E-Farsas, o Michel Temer também vai morrer esse ano. Como que ele sabe? Porque dizem que o Michel Temer não consegue mais urinar, que ele está com um problema muito... No pinto. Muito forte na próxima. Bom, próximo tópico. Guerra. Não sei se vale a pena falar de tópico da guerra. O Guerra vai jogar muito pelo Palmeiras. O Guerra vai pro São Paulo no segundo semestre. Né? Eu acho que não. Eu acho que não vai ter guerra entre Coreia do Sul e Coreia do Norte. Nunca vai ter nenhuma guerra mais grande. Eu acho que não, porque o Guerra é um jogador importante aí pra Copa do Brasil, que o Palmeiras provavelmente vai jogar com time reserva. Pra mim, ele não vai sair. Pra mim, o São Paulo não vai contratar o Guerra, tô brincando. Pra mim, o Guerra deveria ir pro São Paulo, mas... O que você acha aí, Fábio? Talvez ele vá pra um Laú da vida. Não. Pode ser, aí pode ser até, mas eu acho que ele não sai. O Fábio tá que nem aquela mulher lá no Oscar comentando. É, não sei, eu não posso opinar, a Glória Pires. Agora tá falando isso? Parabéns, Fábio, você é excelente. Eu não posso opinar. Não. Prêmio Glória Pires para o Fábio desse ano. O Fábio também. Agora só pra ir pro André, hein, mano. Bariátrica do Jovem Nerd, quem que vai voltar? Ele tá pensando mais na Alemanha do que no Brasil. Lembrando que quem fez a bariátrica foi o Gaveta, a Portuguesa, o Azaghal e o Jovem Nerd. Certo. Quem vai voltar vai ser o Gaveta, porque a mulher diz que a mulher dele cozinha bem pra caralho. Você acha que o Gaveta volta? Isso. Eu acho que quem vai voltar a virar gordo vai ser o Azaghal e a Portuguesa. Os dois dos quatro que fizeram a bariátrica vão voltar a ser gordo. Na verdade, todo cara que faz a bariátrica, a menos que ele tenha uma mudança de estilo de vida, ele volta a ser gordo. Porque não adianta porra nenhuma. Os quatro. O que você acha? Eu não conheço muito Chutão. Gaveta, não. A sua opinião aí, cara. A Gaveta tem uma ali, ó. Tem duas ali, inclusive. Se não forem quatro. Ah, já é verdade, né? Que ninguém falou dele, coitado. Ah, então beleza. Coitado, mas é bom não voltar a ser gordo. Nada contra os gordos, pessoal. Mas faz bem pra saúde não ser gordo, né? Faz bem para o seu joelho. Previsões pessoais. Previsões pessoais. E agora eu tenho uma previsão que, olha, eu acho que esse ano, eu vou arranjar uma namorada. Meu Deus, não. Pum, pum, pum. Depois a gente tem que fazer um negócio. Talvez o nome dela seja Aline, até. É, né? Só tem. Se eu fosse chutar o nome, eu chutava Aline. Assim, sacanagem, mano. Se fosse daqui a 10 anos, eu chutaria a Valentina, mas beleza. É, pois é. Não, mais de 10 anos, pelo amor de Deus. É verdade que 20 anos, né? 20 anos. Mas aí ele vai ser tiozinho Suquita, né? Aí vai ser o tiozão da Suquita. Seria namorado do seu filho, né? É, exatamente. Talvez o namorado do meu filho ou filha. Ou se for filha, vai ser Enzo. Tá, não é essa a pergunta, André. Faz uma previsão pessoal aí pra você. Tá, você bom. Você vai ser promovido? Você casa, esse ano. Vai ser promovido, mano. Já tá. É, falando. Eu espero ser promovido em abril. Então, estamos aí, né? Ah, mas isso é uma previsão óbvia. É tipo eu terminar a faculdade, que eu espero terminar esse ano. Faz uma previsão pessoal aí. O senhor não respondeu a minha pergunta. O senhor casa esse ano? Você para de enrolar a Pamela em casa essa porra desse ano? Né? Esse ano. Eu trabalho pro editor. Eu gostaria que a Pamela ouvisse esse vídeo aqui. Eu irei com a Pamela fazer uma viagem pro exterior. Ah, legal. E já é uma pra um país que fala espanhol ou inglês? Talvez pra um país que fala espanhol. Tipo Argentina. Mas, o Rio Grande do Sul. Mas talvez esse país fale espanhol e inglês. Opa, então... Ué, como assim espanhol e inglês? É francês, inglês, o cabaço. Não. Canadá? Não. Gente, eles vão ter. Vamos. Quem vamos... vai pra Miami lá, porque não. Vamos Cuba. Deixar em aberto. Eu não tenho local Cuba, definido não. ainda. Ah, não, Porto Rico. Porto Rico fala inglês e espanhol. Caralho, mas olha, você vai. Panamá também. Não, não, pensei, não falei nada, eu não falei nada. São os únicos países que eu sei que falam inglês e espanhol. Faz uma previsão pessoal aí, Fábio. Tá bom. Um amigo bem próximo vai noivar. Não, não é isso, idiota. O cara vai morar junto, já tá tudo certo pra ele morar junto, caralho. Agora o Fábio emendou o próximo tempo, aqui, ó, previsões de amigos. E eu já vou falar já de cara, hein. O Caio vai noivar esse ano. Porra, mas eu acabei de falar, o idiota. Não, você falou do Caio? Falou. Não, falei da minha avó. Falou o Caio mesmo? Claro. Eu ouvi, depois tem que voltar a gravação. Você falou que eles vão morar junto. Eles já tá tudo certo, eles querem morar junto. É mesmo? É. Já tá, tipo, eles já estão meio que, tipo, comprando os bagulhos e tá tal. Tá bom, vou fazer outro. Eles só não sabem onde vai morar. O Lasca vai arranjar uma namorada? É, não duvido. Se eu achar alguém interessante, quem sabe. Eu nem falei da minha pessoal, que além de terminar a faculdade, eu não sei mais o que vai acontecer comigo esse ano. Eu acho que é isso aí. Por enquanto é terminar a faculdade, essa é a minha meta e eu espero conseguir isso aí. Dá certo aí. Agora fala dos amigos aí, ó. Porra, eu achei que ia ser bombástico com o Caio noivando. Mas enfim, agora. Deixa eu ver, não pode falar mais do Caio noivando? Fala alguém aí então, vocês aí, que eu vou achar alguma. Prisão pros colegas? É. Eu acho que o Fábio casa no final desse ano. Caivone. Ô, louco. Final desse ano não, nesse ano, né? Algum dia desse ano. Não, no final deste ano. No final mesmo. Mas tá específico entre novembro e dezembro. Ô, louco. Olha aí. E você, ô. Quer dizer, o Gustavo vai casar esse ano, vai namorar esse ano. Não sei, cara. O André vai ser pai, tipo. Pro... Não, mas sabe quem que eu não duvido que vire pai esse ano? O Danilo. Eu acho que o Danilo vai virar pai esse ano. Nossa. Essa é uma bombada. Eu acho que o Danilo vai ser pai esse ano. Lembrando que o Danilo pode ouvir esse áudio também, que é no final desse ano. Pau no cu dele. Ué. Beleza. Se ele for pai esse ano, ele vai ter que... Eu vou ser padrinho do moleque. Eu espero que o Danilo seja pai de um filho com a Aline Giovinazzo. Não que ele seja pai só ele. E ele seja pai e a Aline seja mãe. Com certeza. Bem. Mas é porque o Danilo, que é o nosso amigo prioritariamente. Então, não bom. Que a Aline não seja não, minha Não, que a Aline não seja, mas... É, mas é ele primeiro conheci o Danilo, então eu falo dele. Mas sim, claro. Até porque, enfim, não vamos entrar nesses detalhes. Então, a gente tava já falando já. Esse final desse ano... Um amigo nosso vai terminar desempregado. Esse é difícil, hein? O Xará. Pô, o Xará é sempre exagerado. Vai terminar desempregado. Apesar da situação do Brasil, está excelente. Beleza. O Xará saiu, né, do estádio dele. Saiu? Ele não tá mais estádio? Saiu. Não, ele não tava na... Já deu. Já, caramba. Não, no final desse ano ele termina desempregado. Não, mas ele fala que recebe um monte de proposta de emprego todo dia. Não, mas ele pode trabalhar e tal, mas eu acho que no final desse ano ele termina sem emprego. Tá, próxima... Próximo... Tópico. Próximo assunto. Mega Sena da Virada. 7, 18, 23... Não, é mentira que você tá acertando. 7, 43, pronto. Eu falo um número, vocês falam outro número. Ah, não, mano, a gente não vai errar essa porra. Não, vai não, esse, não. É aleatório. Pula esse tópico aí, vai. Tópico bosta do caralho. Mano, se eu acertar, vocês são... Muito legal. Agora uma previsão livre e pra acabar, previsão livre. Uma previsão livre que você acha que vai acontecer esse ano. Eu acho que, mano, um artista, dono de uma banda famosa, vai se matar esse ano. Dono de banda? Dono não é dono de banda, é tipo um... Um líder da banda, sim. Um líder de banda vai se matar esse ano. Eu tô aberto. Mas você não deu uma previsão. Você falou que não sabe nenhuma. Você acha que a minha previsão é... Qual que foi que eu não... Eu tenho... acho que o Donald Trump vai encontrar o Kim Jong-un da Coreia do Norte. Eu falei e vão virar amiguinhos? Vão se encontrar. Não, vai ter alguma conferência que eles dois vão se encontrar. Você viu que eles conversam pelo Twitter? É, eles só comportam. Ah, o Trump gosta do Twitter? É que não gosta. É engraçado. Viu? Eu gosto do... Fala uma previsão aí. Eu acho que o Twitter vai ser comprado pelo Facebook. Eu acho que o Facebook esse ano entra em desuso. Eu também acho que... Começa a entrar em derrocada. Derrocada, porque os brasileiros vão começar a parar de usar o Facebook esse ano, para as eleições. Mas aí, o brasileiro vai parar de usar? Nossa, mas já não. Tá parando. Não, e é o seguinte, já eu já li alguma coisa sobre isso, que o Instagram Porque os caras fizeram um comentário que eu achei muito interessante. O Facebook não tem a facilidade que o Instagram tem de postar fotos, enfim. Ele não tem a praticidade e aquela questão de ser instantâneo que o Twitter tem. Tem, é, o Twitter é da E óbvio. Ele não tem a privacidade que você tem no WhatsApp, entendeu? E você tem os grupos no WhatsApp, assim como tem no Facebook. Então o Facebook tem tudo pra acabar, em breve. Pois é, né, mano? O Facebook já não é mais, tipo... Mais... E eu acho que o Twitter volta a crescer em breve. Ontem mesmo eu fui fazer um download, e pra fazer esse download eu tinha que me inscrever com o Facebook, tá ligado? Então, tipo, ele ainda tá englobando muitas coisas, tá ligado? Mas você pode se inscrever com o Twitter, muitas vezes. Ou com o Google, mas... Mas é muito mais simples escrever com o Facebook, ele era conectado, já. Não, mas eu tenho a conexão dos três. Eu posso conectar com qualquer um dos três no meu Face celular. Eu não sei, cara. Eu acho que o Facebook, ele ainda é muito, muito... Eu acho surpreendente o Twitter tá forte ainda. O Twitter tá forte? Mas é que o Twitter, ele é útil. É legal, eu acho que ele é útil. Esse que é o ponto. Muita gente não usa pra coisas supérfluas. Tipo, pra ficar falando do dia. Entendeu? Ainda tem gente que usa, mas a maioria não usa. Só que pra você, pra notícia, pra coisas úteis, o Twitter, ele é muito usual. Então, eu também. Eu também gosto do Twitter. Ó, agora uma que eu tinha esquecido, porque na verdade não é um tópico, mas eu ia falar da Bruna Marquezine, ela ia largar o Neymar, depois ia terminar com ele juntos, mas nesse meio tempo ela vai pegar. Olha só, eu crio uma expectativa e esqueço a porra do nome do cara. É aquele cara que era gordão, ficou magro, que apresentador do video show. André Marques, ela vai pegar André Marques. E ela que pega, mano. Ela é uma chata, mano. Mas ela é gostosinha, né? Eu sei lá. Mas eu ainda prefiro a Marina Rocosa. Eu acho que... O André, sei lá. Que é tudo ok. E é isso aí. Então fechamos aqui a nossa Previsão. Vamos ver quem acerta no final do ano.